Jornal da Arqueologia. Bom dia, colegas. Temos hoje mais uma audição, a segunda audição desta ronda de audições que nos propusemos fazer no quadro das duas propostas de lei que temos aqui na Comissão, a proposta de lei da reabilitação urbana, que é a proposta de lei 2412 do Governo, que pretende revogar o Decreto-Lei 307 de 2009, de 23 de outubro, e a proposta de lei 3812 do Governo, sobre o arrendamento urbano e que pretende também revogar a Lei 6 de 2006, de 27 de fevereiro. Hoje temos connosco três entidades que nós convidamos e que eu quero cumprimentar. O IGESPAR, que é o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico. Temos aqui o Sr. Arquiteto Hermínio Duarte Ferreira, que é diretor do Departamento de Salvaguarda do IGESPAR, é a informação que eu tenho. E o arquiteto Paulo Duarte, que é chefe de divisão do departamento. O GECORPA, Grêmio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitetónico, com o Sr. Presidente da Direção, Dr. Vítor Coias, e a ICOMOS, Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios, com o professor Walter Rosa, representante do Comitê Científico Internacional das Cidades Históricas. Nós estabilizamos para estas audições a seguinte metodologia, que já foram informados, portanto, dar-vos aí a palavra para uma primeira apresentação das vossas considerações sobre estas propostas durante 10 a 15 minutos. Depois os senhores deputados, um por cada grupo parlamentar, também poderão intervir e pôr as questões que entenderem por convenientes e, no final, vossas excelências poderão depois usar da palavra novamente e responder e acrescentar mais algo àquilo que não tiverem dito na primeira parte, sendo que também pedimos a todas as associações para, de modo escrito, nos fazerem, se entenderem por bem, as considerações que entenderem fazer. Sem mais delongas, dava de imediato a palavra, pela ordem que tenho aqui, ao Sr. Arquiteto Hermínio Duarte Ferreira, diretor do Departamento de Salvaguarda do IGESPAR, ou ao Sr. Arquiteto Paulo Duarte, se entenderem por bem, um dos senhores, e, portanto, é o arquiteto Paulo Duarte que vai usar a palavra. 10 a 15 minutos, Sr. Arquiteto, a carregarem no botão. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para que o IGESPAR se possa pronunciar. Eu, para já, vou ser bastante breve. Apenas posso dizer que, em relação à proposta, à lei, já 307, nos levantam aqui algumas reservas. Nomeadamente, quando começa por dizer que realmente a lei 307 não teve sucesso, que houve dificuldades. Eu apenas perguntaria se realmente as dificuldades são do ponto de vista técnico ou se foram outro tipo de dificuldades. Pronto, essa é a primeira questão que coloco. Nas alterações que se colocam agora no presente documento, percebe-se que é uma liberalização das metodologias, que se atribui mais responsabilidades aos municípios e também aos próprios técnicos e aos próprios cidadãos. Eu acho que é preciso ter algumas cautelas com essa atitude para verificar se efetivamente as condições de segurança estarão asseguradas, nomeadamente nas áreas de grande sensibilidade sísmica, nomeadamente na parte sul do país. Tenho algumas dúvidas também, presumo que também seja uma dificuldade minha, que não sou jurista, de perceber o papel do IRU e o papel da tutela, IGESPAR, Direção Regional de Cultura, porquanto se diz que, portanto, nas áreas de reabilitação urbana, pode ser por iniciativa da Câmara, apenas tem que ser ouvido o IRU, e nessas áreas de reabilitação urbana é que se estabelece a delimitação das áreas, estabelece os critérios, estabelece a estratégia, e, portanto, tudo passa apenas com o IRU. E só nos planos pormenor da reabilitação urbana é que, efetivamente, o IGESPAR é ouvido e discute o assunto com a Câmara Municipal e, então, define essas regras. Então, parece-me que há aqui uma dualidade de critérios em que a área da reabilitação urbana pode ir por um caminho ou pode ir por outro caminho e parece-me que as coisas não estarão muito bem articuladas a esse nível. Precisamente, portanto, no artigo 14º, número 13, o projeto de limitação da área da reabilitação urbana e da respectiva reabilitação urbana ou do respectivo programa estratégico de reabilitação urbana são submetidos à apreciação do IRU, que dispõe do prazo de 20 dias para emitir parecer, fim do qual se considera nada a ter a opor. Portanto, é apenas entre a entidade que propõe, nomeadamente a Câmara, e o IRU. E só, então, nos PPRs é que, efetivamente, em termos de conferência de serviços, o IGESPAR é chamado para discutir e decidir. Depois, portanto, neste critério de simplificação, dá a ideia que se pode efetivamente avançar. A Câmara tem um prazo para se pronunciar, que se não se pronunciar, o procedimento de obra avança, sem mais. E depois diz-se que... Bom, avança porquê? Porque... Porque já há regras definidas, porque os critérios de intervenção nessas zonas já há regras definidas que permitem que a obra avance sem o respectivo licenciamento. Também tenho muitas dúvidas em saber se na maior parte dos centros históricos e das zonas históricas já há efetivamente regras definidas que permitam que uma obra avance com todos os preceitos acautelados. E depois mais à frente diz, precisamente porque se calhar há muitas zonas que não têm esses preceitos acautelados, diz assim, com efeito este procedimento é aplicável às obras que cumulativamente preservem as fachadas principais do edifício, as fachadas principais do edifício, presumo que é a anterior e a posterior, portanto, da frente e a tardós, mantenham os seus elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial. Bom, isto é uma coisa muito vaga, para um poderá ser uma coisa, para o requerente poderá ser outra, para o projetista pode ser outra, para o técnico do património pode ser outra. Portanto, esta é uma coisa um bocadinho vaga, mantenham os seus elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial. Bem como o número de pisos e a configuração da cobertura e, além disso, não reduzam a sua resistência estrutural. Portanto, presume-se que desta ideia se quer dizer as obras simples de reabilitação que não alteram a imagem urbana. Pronto, percebes o sentido, mas eu chamo a atenção para o facto de se mantenham os seus elementos arquitetónicos e estruturais de valor patrimonial, que é um critério bastante vago e que pode variar de pessoa para pessoa e de técnico para técnico. Pronto, e basicamente é um pouco isto. Portanto, acho que, efetivamente, com essas alterações que agora se propõem, a tutela fica praticamente excluída da maior parte das operações urbanísticas e apenas a Câmara, e quem a Câmara entender, é que se vai pronunciar sobre o efeito. Lembro também a atenção para as cartas e convenções internacionais, que se diz que cada vez mais importante é o ambiente histórico que envolve os edifícios classificados e os conjuntos classificados e que, portanto, assim podemos ficar com uma política, desculpem-me o termo, de fachadismo, que apenas se preocupa em preservar as fachadas e que todo o interior pode ser profundamente alterado. Nomeadamente ao nível dos sistemas construtivos e depois as implicações até, como já disse, sísmicas, mas isto terá mais a ver aqui com o Sr. Engenheiro, que poderá referir o assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Dava agora então a palavra, também pela ordem que tenho aqui estabelecida, ao Grémio das Empresas de Conservação e Restauro do Património Arquitetónico, ao Sr. Dr. Vítor Coelho. Engenheiro. Mas continue. Bom dia a todos. Peço imensa desculpa, mas era... Não tem problema. Não tem uma... Eu enviei este documento, os ficheiros correspondentes, dois documentos, ao decreto-lei, à alteração do decreto-lei 307/2009, ou seja, a proposta 24/12 e a 38/12 também. Portanto, vou sintetizar apenas aquilo que digo destes documentos, porque, enfim, depois terão a oportunidade de verem mais pormenor, de uma forma mais detalhada, o que lá está. E também, obviamente, estou à vossa disposição, o GECORP, a Grêmio do Património, está à disposição para quaisquer informações adicionais. O primeiro aspecto que nos chamou a atenção foi a questão da segurança estrutural e da economia de energia, que já foi aqui referida, pelo menos na primeira vertente, a questão da segurança estrutural. De facto, nas suas linhas gerais, a proposta de lei 24/12 vai... tal como na anterior versão, vai a favor da reabilitação e, com isso, enfim, é um passo positivo no sentido da sustentabilidade do setor da construção, mas não tem na devida conta a questão da segurança estrutural, porque se limita se contenta com o facto de as intervenções não diminuírem o desempenho estrutural dos edifícios. Ora, isto não é suficiente e até está em contradição com o texto, com o resto do texto do 307 de 2009, que refere expressamente que a reabilitação de edifícios é definida como uma forma de intervenção destinada a conferir adequadas características de desempenho e de segurança funcional, estrutural, e eu sublinho aqui segurança estrutural, aos edifícios. Portanto, digamos, ao contentar-se apenas com não diminuir o desempenho, está até em contradição com o resto do conteúdo do 307-2009. Portanto, deste ponto de vista, a abordagem do projeto de lei é, na nossa opinião, incorreta, pelas seguintes razões. A reabilitação do edificado, ao aumentar a exposição de pessoas e bens ao risco sísmico, porque quando se reabilita a seguir, instalam-se lá pessoas, gasta-se dinheiro com a reabilitação, instalam-se equipamentos, instalam-se serviços, e, portanto, ao aumentar a exposição de pessoas ao risco sísmico, contribui para o aumento da perigosidade dos edifícios. Quando nós reabilitamos um edifício e passamos a utilizá-lo de uma forma que envolve mais pessoas e mais equipamentos e mais funções, estamos a aumentar a exposição ao risco. Portanto, se nos contentarmos apenas em não diminuir o desempenho estrutural dos edifícios, estamos a aumentar a perigosidade face ao risco sísmico. Mercê dos avanços do domínio, e gostava que este aspecto ficasse bem claro a todos os intervenientes neste processo. Mercê dos avanços do domínio da análise estrutural e da tecnologia de intervenção estrutural em edifícios antigos, conseguidos nos últimos 10 a 20 anos, através de vastos programas europeus de ID em que Portugal tem participado, a engenharia estrutural portuguesa está em condições de oferecer aos decisores os meios de melhorar substancialmente a segurança estrutural dos edifícios. Portanto, é bom que fique esta nota, porque às vezes tem-se a ideia de que é um fatalismo os edifícios não terem resistência ao sismo. Não é? Ponto 3, que na opinião do José Corpa conduz a que esta abordagem esteja incorreta. O custo da intervenção estrutural é geralmente uma parcela adicional pequena, variável, mas geralmente pequena, tipicamente uma coisa da ordem dos 20%, do custo total da intervenção de reabilitação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que já que se intervém nos edifícios para reabilitar, então que se tenha em conta também os aspectos estruturais da segurança do edifício. Depois, também, este que eu digo em relação à segurança estrutural, de certa maneira, é também, enfim, com outras nuances, aplicável à questão do desempenho energético dos edifícios. Também se pode melhorar facilmente, numa intervenção de reabilitação, o desempenho energético dos edifícios e, com isso, reduzir o consumo de energia nos edifícios, sabendo nós que os edifícios são a principal parcela do consumo de energia elétrica, concretamente. Cerca de 40% da energia elétrica é consumida em edifícios. Portanto, se nós vamos intervir nos edifícios, então aproveitemos a intervenção para estes dois aspectos. O aspecto de segurança estrutural e o aspecto também de economia de energia. Depois há a questão muito importante também do ponto de vista do José Corpa, que é a questão da qualificação dos agentes, dos profissionais que intervêm no processo de reabilitação. A reabilitação não é a mesma coisa que construir de novo. É reconhecido unanimemente ou quase unanimemente que a reabilitação é geralmente uma intervenção mais complexa que a construção nova. E, portanto, tem que haver exigências de qualificação por parte dos agentes, ou seja, as empresas e os profissionais que trabalham nessas empresas, que se propõem fazer as intervenções de reabilitação. Isto, de resto, vai no sentido perfeitamente desejável neste momento, que é aumentar a qualificação da nossa mão de obra. Sendo que o setor da construção é o segundo maior empregador a seguir ao Estado. Portanto, se nós, através deste mecanismo, conseguimos contribuir para uma maior exigência de qualificação das empresas de construção e dos respectivos e das pessoas que trabalham nessas empresas, estamos a contribuir para a qualificação da mão de obra do país, da população ativa do país e, com isso, a contribuir para que o país cresça como precisa. Portanto, este aspecto exige, quanto a mim, uma atenção especial agora na revisão que vier a ser feita, e o Jacob propõe medidas como reduzir o número de situações que dependem de termos de responsabilidade. É outro aspecto. Todos sabemos o que entre nós significam os atestados médicos. Os termos de responsabilidade, de certa maneira, são os atestados médicos da construção. E, portanto, é preciso cuidado quando se faz depender toda uma série de decisões de simples termos de responsabilidade. Portanto, esta é uma medida que o Jacob recomenda, assim como recomenda que, para duas atividades, como seja a avaliação da importância das desconformidades, que é um dos aspectos que lá vem focado no texto, seja requerida qualificação adicional dos técnicos responsáveis, e também seja requerida qualificação adicional na referenciação dos elementos com valor patrimonial. Não é qualquer pessoa que chega e diz que quais os elementos com valor, quais é que são e quais é que se podem demolir, quais é que se podem deitar fora. Há depois outras questões não tão importantes como estas duas, mas que o Jacob também refere no documento. Os incentivos fiscais à reabilitação é importante que seja revisto, porque há esta situação da reabilitação urbana depende muito desses incentivos fiscais e fazem-se aí algumas recomendações. O regime especial de comunicação prévia também tem algumas nuances que convinha terem atenção. E, portanto, em conclusão, em relação ao 38, à proposta de lei 2412, as conclusões, resumidamente, são as seguintes. O regime simplificado proposto na proposta de lei em apreço pode ser melhorado de modo a criar oportunidades para o aumento de segurança estrutural, em particular a sísmica, e do desempenho energético dos edifícios por ele abrangidos. Recomenda-se também uma maior exigência quanto à qualificação dos técnicos chamados a decidir nas diversas situações de que a qualidade das intervenções de reabilitação pode depender. É necessário repensar o regime fiscal restritivo que resulta da atual proposta. E, finalmente, a revisão do diploma em apreço deve ser completada com a dos diplomas relacionados, de modo a conseguir a adequação do enquadramento jurídico da construção à nova realidade. Quer dizer, o enquadramento jurídico não pode ficar por aqui, é preciso mexer noutros diplomas legais, concretamente no 12 de 2004, na portaria 16 de 2004, que constitui o regime jurídico dos alvarás, e também no 18 de 2008, que é o CCP, o Código da Contratação Pública. Portanto, isto em relação à proposta de lei 2412. Em proposta de lei 3812, o José Corpa não tem nenhuma objeção particular, a não ser a questão do ónus social. Continua a recair sobre os senhorios uma grande parte do ónus social, e também em relação ao enquadramento fiscal, podia-se aproveitar, tornar o IMI mais pesado, em particular uma coisa que não é contemplada, que são as segundas, terceiras e múltiplas residências que as pessoas têm e que deviam constituir um empate capital importantíssimo. Nós temos em Portugal, só para terem uma ideia, cerca de 1.900.000 alojamentos sem ocupação permanente. Façam umas contas muito simples. Supondo que cada alojamento desses vale 100 mil euros e veem que nós temos a módica quantia de 200 mil milhões de euros empatados em casas que ou estão devolutas ou são segundas, terceiras ou quartas residências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Vítor Coias. Dava agora a palavra ao professor Walter Roça, do ICOMOS. Tenha a bondade. Bom, então, bom dia a todos. Muito obrigado, em meu nome e muito especial do ICOMOS, pela oportunidade que nos é dada de nos exprimirem sobre esta questão. Também elaborámos um documento, mas ao contrário, em vez de o enviarmos antes, enviaremos depois. Mas está aqui praticamente pronto, e que eu vou ler em parte, porque pelo menos não me vou repetir, embora tenha um conjunto de considerações, e portanto quero ver se não esgoto o meu tempo. Por razões que se prendem com o âmbito e objetivos de atuação do ICOMOS, enquanto a proposta 24 incide sobre uma matéria sobre a qual temos não apenas obrigações como competências diretas, na sua essência a 38 está fora da esfera daquelas. Por isso, Estas notas dirigem-se diretamente à proposta de alteração do regime jurídico da reabilitação urbana em áreas de reabilitação urbana. Sabemos, contudo, quanto do sucesso de uma depende do sucesso da outra, pois a degradação instalada em muitas áreas urbanas consolidadas, por vezes já com indícios de resiliência, resulta em grande medida da longa estagnação do mercado do arrendamento imobiliário. Atente-se, contudo, num aspecto central a promover. Há mercado para os mais diversos tipos e géneros de imóveis e frações, seja para usos habitacionais, seja comerciais ou de terciário, pelo que também no âmbito do arrendamento urbano não devem imperar as lógicas de mercado normalizadora, mas sim as da diversidade, da identidade, do casticismo e do autêntico. Um imóvel novo ou renovado é mais monolítico na adaptação a novos usos que um antigo. Embora responda por tudo o que aqui registro e na audição estou a dizer, importa referir dois pontos. A minha participação reflete os contributos dos membros dos órgãos do ICOMOS que se pronunciaram sobre isto. Tento restringir as minhas opiniões ao que é matéria própria do ICOMOS, abstendo-me assim, na medida possível, de formular opiniões sobre os outros aspectos da proposta de âmbitos diversos, mas para os quais também tenho desenvolvido alguma reflexão. Há uma diferença abissal entre reabilitação da cidade ou de áreas urbanas nelas contidas, reabilitação urbana, e reabilitação do edificado. Os objetivos são diferentes. São indissociáveis, claro, mas a reabilitação do edificado não tem, como resultado direto, a reabilitação da cidade e, assim, na qualidade da vida dos cidadãos. Em Portugal temos já algumas boas experiências de reabilitação extensa do edificado, mas poucas tiveram impacto significativo ao nível do urbano. Também temos exemplos de intervenções pesadas no espaço público sem impacto no edificado. Por isso é necessário juntar as sinergias e obter resultados verdadeiramente sustentáveis. Complementarmente, atente-se no seguinte. Há faixas cinzentas na distinção técnica e política entre regeneração, reabilitação e requalificação, mas não há entre reabilitação e renovação. O que se está a fazer em Portugal, designadamente através das sociedades de reabilitação urbana, é renovação e não reabilitação. Não é esse o mandato, não é isso o que interessa à comunidade. Finalmente, neste preâmbulo, é importantíssimo lembrar que o que é pedido no memorando de entendimento são reformas estruturais e não medidas conjunturais, ou seja, a instalação de regimes duráveis, sustentáveis e não medidas de exceção que, no fundo, acabem por nos trazer de volta ao mesmo e degradem ainda mais os ativos do país. A reabilitação urbana não pode ser uma exceção, tem de ser o dia-a-dia. Aspectos e princípios gerais. As sociedades desenvolvidas regem todas estas políticas através de um sistema de planeamento eficaz, integrado e flexível. O que em Portugal foi sendo submetido a regimes de exceção é, nesses países, a norma. A competência dos organismos, os papéis dos diversos atores e a regulação e fiscalização entre eles estão bem definidos. Para além de mais, o planeamento é gerido a partir de instrumentos muito claros e inteligíveis, fazendo com que qualquer cidadão compreenda os objetivos, os meios e as regras e assim possa intervir na sua definição e implementação. É isso que se chama participação. Ali, o planeamento é transversal a todas as ações da administração, seja ela pública, regional ou local, e é estabelecido para períodos que não têm que ver com mandatos ou legislaturas, mas sim com as necessidades específicas. O território e a paisagem são recursos naturais dos poucos que Portugal tem. O património cultural e as cidades são também ativos centrais de qualquer nação soberana. Numa empresa, ninguém gera nada, menos ainda ativos essenciais, sem um planeamento estratégico que determine a globalidade das ações, da produção ao marketing, passando pela gestão das matérias-primas e pelos recursos humanos. Nenhuma empresa de sucesso corre atrás de incentivos fiscais e financeiros se eles não se enquadrarem na sua estratégia de crescimento em desenvolvimento. Porque é que não fazemos o mesmo com o património cultural e as cidades? Nesses mesmos países, coisas como, por exemplo, a reabilitação urbana, fazem parte das políticas de gestão corrente das autarquias, não uma tábua de salvação imediatista quando não há meios financeiros para fazer mais nada. Num país europeu, a reabilitação urbana tem de ser um dos aspectos centrais dos planos de ordem superior, como os regionais de ordenamento ou os diretores municipais. Estamos neste momento, escandalosamente, 70% dos PDM em revisão. Qualquer alteração a este regime jurídico devia ter isto expressamente em linha de conta. A já tradicional demora nos procedimentos, que leva a que o instrumento de gestão territorial se arraste por alguns anos entre a decisão da sua elaboração e a sua entrada em eficácia, tem razões identificadas a que não foi dado combate, a que já foi dado combate, mas com uma enorme falta de convicção dos principais agentes. Dizem alguns colegas, até de países ditos do terceiro mundo, que isso só acontece quando interessa à maior parte dos intervenientes. Sei por experiência própria que eles têm razão. Também sei que há soluções. O que é que isto tem a ver com o tema em debate? Tudo. Porque não é por acaso que a legislação vai evoluir em chicane entre a imperiosidade do planeamento inscrita no artigo 65º da Constituição e o seu contorno. E sabemos como o atual regime jurídico de reabilitação urbana está no limiar da inconstitucionalidade. Teremos dúvidas sobre a inconstitucionalidade das alterações agora em discussão? O regime jurídico em vigor é já de si mau, pois na prática desvia as ações de reabilitação urbana dos instrumentos de gestão territorial. Porém, e pelo menos, encaminha-as para uma qualquer disciplina estratégica. Não seria mais simplificador acabar com a duplicidade de regimes? Porque não há só um e se investe em simplificar os procedimentos condicentes à sua rápida elaboração e aprovação. Porquê é que há um regime que corre para o lado que agora veio substituir a de Gotu e outro pelo Iru? Quantos planos de pormenor de reabilitação urbana estão concluídos? Por outro lado, quais são as áreas de reabilitação urbana de verdadeiro sucesso? Falo de sucesso urbano real, não de cosméticas contabilísticas. Quais são os casos de ações de sociedades de reabilitação urbana recomendáveis como promotoras de boas práticas? A reabilitação urbana de qualidade sustentável jamais resulta de operações imediatistas ou de grande escala, mas sim de um somatório de pequenas ações, na maior parte dos casos, parcela a parcela. Todos sabemos como é com a sua execução por micro, pequenas e médias empresas que se geram mais-valias para a economia, se criam especializações, se fixam populações, se transformam as políticas em hábitos e se gera emprego minimamente estável. Em suma, a escala das intervenções tem de ser a da parcela, jamais a do quarteirão. E assim regressamos à necessidade de uma estratégia e regulação geral, ou seja, ao nível do planeamento. O verdadeiro planeamento integra, não exclui, adiciona, não destrói e é transversal a todas as ações da sociedade. Para se fazer o que quer que seja bem feito, não dá para o contornar. Dar dois casos. Dentro do perímetro da cidade de Porto, inscrito na lista do Património Mundial da Unesco, a SELU Porto Vivo está a concluir a operação dita de reabilitação urbana sobre o quarteirão das Cardosas. Os rácios apresentados nos powerpoints que vêm a público são magníficos, mas completamente desvirtuadores da realidade. Em primeiro lugar, o que se fez foi demolir quase na íntegra o quarteirão, deixando apenas as fachadas, o que é uma operação de renovação e não de reabilitação. Removeram-se os poucos habitantes tradicionais para se promover um gueto de luxo no centro da cidade. São habitantes que jamais gerarão vivência, diversidade, segurança, vizinhança, coesão. Isto se as vendas se fizerem, pois não está a ser fácil vender aquele pedaço plastificado da cidade histórica. Para além do mais, feriu-se indelevelmente a paisagem urbana e a autenticidade. Não temos dúvidas, porque alguns de nós, eu próprio, já participaram em processos similares, que se a Unesco tomar conhecimento detalhado que se ali se passou, ficará imediatamente em risco a inscrição na lista de Património Mundial. Vale a pena ponderar. É muito grave que tudo tenha sido feito sem plano e com pareceres favoráveis das entidades, designadamente as da tutela da cultura. Outro caso é o da SERU Ativa, é de outra SERU Ativa, de Coimbra. Ali o desastre é maior, pois por conta da passagem do metro, que afinal não se vai fazer e que não tinha passado por ali, há anos demoliu-se uma enorme área da cidade com significado histórico e valia cultural, sem ainda de se ter feito nada, resultando uma enorme ferida na cidade que está a asfixiar toda a sua área central. Se o que impede a reabilitação urbana são os procedimentos de defesa do património, do planeamento, etc., porquê é que, uma vez ultrapassados, nada ali se passa há anos? Não é o próprio modelo que está em causa e não tem qualquer atratividade económica, mesmo para investidores habituados a grandes operações? Não estaremos à espera para fazer de quem não está capacitado? Será isso que se pretende? Continuaremos a apostar no modelo? Quero apenas, como nota, dizer que ambas as SERUs foram ouvidas neste processo legislativo, no qual, aliás, se revê muito do que os seus dirigentes têm defendido. Comentários objetivos. Aplicando o que fui referindo à apreciação da proposta de lei e a preço, e seguindo os seus três domínios fundamentais, como é sistematizado na respectiva página 2, facilmente se infere o seguinte. 1. A simplificação dos procedimentos das operações urbanísticas em questão, através do procedimento simplificado de controle prévio das operações urbanísticas, é bem-vinda, ou seja, muito positiva. E, contudo, é contudo necessária acautelar algumas situações, introduzindo alguns mecanismos no articulado que acabámos de ouvir, sugestões do GECORPA. Como é uma matéria técnica e minuciosa, no que isso diz respeito, remeto para um breve texto em anexo, elaborado por alguns membros do ICOFES, que, aliás, estão à disposição para esclarecimentos e desenvolvimentos. Note-se, contudo, como esse regime apenas será aplicável em áreas cobertas por planos de pormenor de reabilitação urbana. Ora, se se entende que a inexistência destes é devida à morosidade dos procedimentos conducentes à sua aprovação, não será mais eficaz rever esses procedimentos? Assim é apenas cosmética, pois está-se a criar um regime simplificado que apenas funciona numa coisa que na prática não existe. Temos algumas ideias acerca dessa simplificação e ficamos ao dispor para as discutir. 2. Mais difícil é encaixar a intenção central da proposta de lei, que é de obviar à demora na criação das áreas de reabilitação urbana. O que se propõe resume-se, em linguagem simples, ao seguinte. Como a tramitação é demorada, faz-se em duas fases. Delimita-se pura e simplesmente, entrando automaticamente em vigor todos os incentivos e regimes de exceção, mas as regras podem surgir até 3 anos depois. Claro que eu não volto a delimitar. O que é que acontece? Acabam os 3 anos, fecho aquela área, delimito outra e eternizo uma situação em que eu dou benefícios, mas não defino as regras. Basta ver o artigo 14, é uma situação que nós consideramos inadmissível. Como se pode limitar uma área de reabilitação urbana sem saber o quê e como se quer e se deve fazer lá dentro? Como se financiam operações com dinheiros públicos, sob recursos públicos, sem se estabelecerem regras? Não é constitucionalmente possível criar uma medida de planeamento que não passe pelas regras bases do escrutínio público prévio. Ora, é isso que aqui passará a acontecer. Em vários pontos da redação final do regime jurídico resultante, está instituído o princípio do caráter integrado da reabilitação urbana e da necessidade imperiosa de uma definição estratégica, mas depois é admitida a reabilitação urbana sem isso. Temos a certeza que estas ambiguidades da lei causarão ainda mais imobilismo e degradação, pois os organismos vão reexigir como sempre fazem nestas situações, boicotando. 3. Mas o pior atinge-se com o regime que se pretende instituir com o artigo 77A, o qual permite a realização de reabilitação urbana fora das áreas de reabilitação urbana, com todas as suas vantagens. Não tenhamos dúvidas que é este o verdadeiro escopo desta iniciativa legislativa. Será que, uma vez instituído, alguma autarquia se vai incomodar com a delimitação de áreas de reabilitação urbana, a definição de estratégias ou a elaboração de um plano de pormenor de reabilitação urbana? Para que, se é possível ter todos os benefícios sem ter quaisquer regras? Para que, se assim é imediata a aprovação da ação? Para que, se ainda por cima a lei privilegia esta casuística e, assim, a discricionariedade? Caso contrário, porque tirar, nestes casos, toda a jurisdição dos organismos da área da cultura, incluindo dentro das áreas de proteção? Tendo muito mais para dizer, termino com 3 notas. Se repararam, contrariamente ao que seria de esperar de um representante do ICOMOS, fiz toda a minha crítica quase sem recorrer a argumentos do foro específico do património cultural. Poderia tê-lo feito, mas pareceu-me importante demonstrar que a proposta de lei tem aspectos negativos naquilo que é estruturante para qualquer sociedade, o planeamento e, assim, uma visão integrada proativa. Outra. O património urbanístico, conceito inovador já existente no regime em vigor, é constituído por muitíssimo mais do que os imóveis classificados ou em vias de classificação. Aliás, não é possível, nem necessário, nem recomendável classificá-lo. Uma reabilitação urbana autêntica preserva-o automaticamente. A proposta de lei retira do regime jurídico todos os mecanismos para a sua proteção. Dou como exemplo o já referido regime criado com o artigo 77A e a supressão do ponto 5 do artigo 28. Mas há mais. Por último, poderá não ser este o momento para melhorar o regime jurídico, mas não é, por certo, o melhor para o piorar, tornar mais complexo ou mesmo inoperante. A proposta de lei tem bom fundo, ou seja, é bem intencionada e contém um conjunto de alterações bem-vindas e muito importantes, mas tem outras, poucas aliás, extraordinariamente gravosas. No fundo, são extremamente positivas e, assim, bem-vindas todas as iniciativas conducentes à simplificação dos procedimentos, mas isso não pode ser feito à custa da instalação definitiva, legal, mas não legítima nem constitucional, da anarquia nas nossas cidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor Walter Roça. Meus caros colegas, de acordo com a metodologia que definimos e que eu anunciei no início da reunião, estão abertas as inscrições. Se os deputados queiram intervir. Os deputados António Proa, Pedro Farmal, António Proa, Pedro Farmal, Sr. Rego e Paulo Sá. Então, pela ordem de pedido de palavra, Sr. Deputado António Proa, tenha a bondade, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu partilharei o meu tempo com o meu colega Pedro Pimpão. Ainda assim, começar por, naturalmente, agradecer aos nossos convidados a presença aqui e os contributos que aqui nos deram. Para o PSD, a questão da proteção do património no âmbito da reabilitação urbana é fundamental e, portanto, os vossos contributos são seguramente muito úteis, elucidativos e serão úteis no sentido de melhorar a proposta que o Governo nos apresenta. Não vale a pena fazer aqui o diagnóstico da situação da degradação, especialmente dos centros urbanos no país, é por demais evidente e conhecida. Só uma nota, Portugal é de facto dos países na Europa com menor peso da reabilitação nas obras de habitação e, portanto, isso tem consequência na imagem no estado dos nossos centros urbanos. E por isso o PSD considera muito importante e muito oportuna esta iniciativa do Governo de promover, de facto, a reabilitação urbana que traga ganhos para a regeneração das cidades, para a requalificação dos centros urbanos e vemos esta proposta como uma oportunidade que não pode ser desperdiçada para a recuperação, também recuperação e valorização do património. E é nesta ótica que aqui estamos hoje e esse sublinhado que queríamos fazer. Gostaria que pudessem comentar dois ou três aspectos que, no âmbito desta observação mais específica sobre património, nos parecem pertinentes colocar. Em primeiro lugar, a ideia de que a classificação do património é vista como uma penalização para os proprietários. É a ideia perversa de que cada vez que se tem um imóvel ou uma zona classificada, isso é penalizador de vários pontos de vista. É essa, muitas vezes, a imagem que há da classificação do património e gostava de ter uma vossa apreciação sobre esta perversão que existe na opinião pública. Por outro lado, gostava também da vossa reação relativamente à importância da responsabilização dos particulares, em particular no que diz respeito aos técnicos, e como consideram que se podem envolver no âmbito da reabilitação, especialmente quando se trata de património com particular cuidado a preservar, como entendem que é possível envolver, garantir o envolvimento de técnicos especializados em reabilitação urbana. Gostaríamos ainda de obter a vossa reação relativamente ao papel, referiram a questão dos benefícios fiscais e o papel que o IMI, que a aplicação do IMI pode operar no âmbito da reabilitação, tendo em conta, em particular, que hoje em dia existe já um regime de exceção de aplicação do IMI a edifícios classificados. E isso é também, de certo ponto de vista, uma perversidade, porque quem tem um imóvel classificado, à partida, está isento de IMI. Portanto, esse instrumento não pode ser um incentivo para a reabilitação urbana e poderia operar como tal. Eu gostaria que nos dessem a vossa opinião do papel que o IMI pode ter, em particular, no caso de edifícios classificados. E, por fim, gostaríamos também de obter o vosso comentário sobre como assegurar, no âmbito desta proposta, a utilização de boas práticas no âmbito da reabilitação urbana. Como é que é possível compatibilizar, no âmbito desta proposta, a garantia da utilização, da aplicação de boas práticas, não pondo em causa aquilo que me parece essencial, que é operar, de facto, a reabilitação urbana. Mesmo a terminar, uma última referência relativamente à referida insuficiência de mecanismos de proteção. Eu recordava que as zonas de proteção aos imóveis classificados, os planos de pormenor de salvaguarda, podem e devem ser instrumentos no âmbito também da proteção do património. E gostava de saber em que medida é que consideram que estes instrumentos já existentes na lei podem reforçar essa salvaguarda relativamente ao património. Uma última nota em relação ao problema da segurança sísmica. O PSD é sensível a essa necessidade de conciliar a reabilitação urbana com o assegurar da segurança sísmica dos edifícios e é necessariamente fundamental assegurar este equilíbrio, mas assegurar a segurança sísmica no âmbito da proteção dos edifícios a reabilitar. Ficava-me por aqui, passava a palavra ao meu colega. Muito obrigado. Antes de mais, agradecendo os vossos contributos, que foram muito importantes para a discussão destes projetos de lei, o que é certo é que todos concordamos nos objetivos principais, que é dinamizar o mercado de arrendamento e promover a reabilitação do nosso edificado devoluto. E todos os contributos são importantes para esses mesmos desígnios. E eu acrescentava aqui também a importância que nós temos de atrair novos clientes para este mercado, e atrair os jovens arrendatários e aproveitar estes mecanismos para facilitar o acesso dos jovens ao mercado de habitação. Todos sabemos as dificuldades que os jovens hoje, no início da sua vida ativa, têm para aceder ao mercado de habitação, nomeadamente a aquisição de habitação própria, pelas dificuldades do acesso ao crédito, e o mercado de arrendamento é, sem dúvida, uma das mais-valias que temos para utilizar no sentido de estimular o acesso dos jovens ao mercado de habitação. E, neste sentido, a própria reabilitação urbana é também um instrumento ao dispor da nossa sociedade para promover essa mesma atração dos jovens e para também revitalizarmos os próprios centros urbanos, dar mais vida às nossas cidades. E, neste sentido, e como nós temos que encontrar novas soluções para os problemas antigos, o que eu gostaria de vos perguntar era saber se existem novos mecanismos e qual é a vossa opinião sobre os novos mecanismos que existem hoje à disposição da reabilitação urbana, nomeadamente, por intermédio da reabilitação urbana low cost, a custos reduzidos, para promovermos essa mesma renovação do edificado e a disponibilização dessa mesma habitação aos nossos jovens que precisam de também terem respostas para aceder ao mercado de habitação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer hoje a GESPAR, o GECORP e a ECOMOS, a disponibilidade que me prestaram para virem conversar connosco sobre estas duas matérias, do arrendamento urbano e da reabilitação urbana. Na opinião do Partido Socialista, são fundamentais para a dinamização da economia e podem dar um bom contributo para a revitalização das cidades. Não posso deixar aqui de inicialmente e de reagir, enfim, positivamente à intervenção do professor Walter Roça, citando-lhe o professor Orlando Ribeiro, quando dizia: figura-se que há duas formas de olhar para as rápidas transformações para que o mundo passa. Muitos veem sobretudo o que muda, outros procuram surpreender o que, a despeito delas, permanece. Isto a propósito de uma distinção que aí fez, que é que nós somos confrontados com a questão da renovação urbana e do paradigma do fachadismo, chamamos assim, e se o paradigma não deve ser da reabilitação urbana e da conservação, como aquilo que é a vossa preocupação fundamental das vossas três entidades, que tentam o património urbano tornar num campo de oportunidades, mas também de oportunismos, sejamos francos, se é um tempo sem tempo longo para dos momentos da demora da cidade, que medidas é que nós podemos ter para fazer essa salvaguarda desse património. Mas falando de reabilitação urbana, eu não posso deixar de colocar quatro questões por igual, visto que temos aqui uma abordagem genérica aos diplomas, mas também é importante referir aqui não só aos diplomas que estão em cima da mesa, mas também na opinião do Partido Socialista aqui poderiam ser as melhorias que poderão ser feitas à atual legislação. E, portanto, parece-nos também importante essa nota da vossa parte, visto que aqui fizeram várias referências de aspectos positivos e aspectos negativos, tanto da atual legislação como da anterior legislação. E, portanto, pedir também aqui, se tivesse a oportunidade, daquilo que não está contemplado nas atuais propostas, o que é que poderia ser uma mais-valia, chamamos assim, em termos legislativos, e que nos pudesse, a nós, deputados, dar esse contributo para produzirmos uma boa legislação nestas matérias. Mas as quatro perguntas que gostaria de colocar são as seguintes. Quais são os constrangimentos que têm a ver exatamente com isto? Isto é atualmente na atual legislação que impedem uma mais rápida solução dos problemas da reabilitação urbana e da revitalização das cidades. A segunda questão é que, e porque o Partido Socialista defende também a simplificação dos procedimentos de execução das operações urbanísticas, de reabilitação dos edifícios e a desburocratização dos processos de obtenção de permissões, como é que se pode caminhar neste sentido de simplificação e da desburocratização sem pôr em causa outros valores que aqui já foram levantados, não é? E como é que nós podemos acelerar estes processos de reabilitação urbana e de realização de obras? O terceiro aspecto que me parece importante e que foi aqui frisado várias vezes, a questão da segurança, como é que nós podemos compaginar as necessidades de um regime simplificado de licenciamento com os aspectos relativos à melhoria da segurança estrutural, sísmica e desempenho energético dos edifícios? Ou seja, como é que nós podemos aqui articular as duas preocupações, que é a segurança a eficiência energética e, ao mesmo tempo, a simplificação de procedimentos. E, por último, a última questão que me parece relevante também colocar nesta altura, também foi aqui frisada, que é a qualificação, como é que se pode melhorar a qualificação dos técnicos na área do património e para um melhor enquadramento jurídico do património. Aliás, parece-nos importante, sabendo que o setor de construção está em crise, que isto poderia ser uma nova área de oportunidade de negócio importante, mas é preciso aqui salvaguardar, como aqui foi dito, a qualidade do serviço que é prestado e, nesse sentido, como é que, qual é o contributo que pode ser dado em termos legislativos, não é? Para salvaguardar exatamente essa matéria. Para nós, Partido Socialista, é fundamental todas as medidas que valorizem a reabilitação urbana e que dinamize o mercado de arrendamento, salvaguardando, obviamente, os direitos dos grupos mais frágeis nesta matéria, principalmente o arrendamento. Para nós é uma questão essencial salvaguardar que o direito à habitação continue a ser um direito constitucional e, sob esse ponto de vista, nós pedimos o vosso contributo, porque para nós, reabilitação urbana e arrendamento urbano podem, em conjunto, criar aqui mais valias, podem dar um contributo para o desenvolvimento do país e, acima de tudo, podem dar uma melhor qualidade de vida aos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmhouse, do PS, e agora está inscrito o deputado Artur Rego, do CDS-PP. Sr. Deputado, tenha a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também ao IGESPAR, à ICOMOS e ao GECORPA terem vindo a esta comissão, as exposições que fizeram, dando conta das suas preocupações. Eu gostaria de pôr também três ou quatro questões muito sucintamente dirigidas ao IGESPAR. Primeiro, estes diplomas vêm propor um regime de simplificação de forma a tentar combater aquilo que ao longo dos anos tem sido uma das grandes pechas da reabilitação em Portugal e que está ligado com o arrendamento, com a política de arrendamento, e que é a grande rigidez da legislação existente, tanto na área do arrendamento como na área da reabilitação e da regeneração urbana. Diz o IGESPAR que sente-se um bocado com esta simplificação, sente-se em determinadas fases do processo um bocado afastado, por este lado, aliado deste processo. A questão que eu punha, e eu compreendo, e é perfeitamente pertinente o argumento que aqui puseram, de que é também património histórico e envolvente do edifício. E, portanto, nessa medida fazia todo o sentido o IGESPAR ser ouvido. A minha questão é esta. Dado que esta lei não foca esses aspectos, qual é a opinião do IGESPAR quanto à simplificação dos processos em que o IGESPAR é parte e tem parecer vinculativo? Portanto, envolver o IGESPAR ou mantê-lo envolvido, mas com uma simplificação do processo, e nomeadamente naquilo em que o IGESPAR seja parte, impor-lhe também prazos de ferimento tácito. Isto para acelerar os processos e simplificá-los e não cairmos em situações, às vezes, de inércia e de tempos de espera que são incomportáveis muitas vezes com as necessidades do mercado e com as necessidades até do próprio edifício e da sua boa regeneração e renovação. O mesmo se diga, ninguém aqui falou, eu gostava de saber qual é a opinião acerca do envolvimento, como sabem, nas zonas históricas. É obrigatória a intervenção de equipas de arqueólogos para fazer o levantamento do existente. Esta lei não refere isso, ninguém aqui referiu isso, mas esse é mais um elemento adicional a todo um processo de licenciamento e de início das obras, que não podem arrancar sem que esse levantamento esteja feito. Às vezes é moroso, às vezes é complicado, às vezes é difícil. Eu gostava também de saber qual era a vossa opinião acerca de formas de poder acelerar todo este processo de recuperação e de regeneração em zonas históricas e zonas classificadas. O GECORPA falou muito bem também na questão da segurança estrutural, do desempenho energético, da qualificação dos técnicos. São questões que preocupam, são bem-vindas essas reflexões. Tem de se ter a devida atenção a essas questões para não se estar a cair numa situação, esperemos que extrema, de se estar a recuperar um edifício ocupá-lo por inteiro e passado pouco tempo, vir-se a verificar que ele tem problemas estruturais graves, precisamente porque não se atendeu no projeto de renovação e com o método simplificado, essa questão do reforço da estrutura do prédio. A qualificação dos técnicos, eu muito rapidamente, isso é uma questão curiosa, e eu gostava de saber, sou leigo, não sou dessa área, gostava de saber se a nível da formação em Portugal, tanto nos cursos de arquitetura como na engenharia, se existe formação específica, alguma qualificação específica para esta área. Tenho uma história muito curta, curiosa, que se passou, fiz uma recuperação de uma casa numa zona histórica, contratei arquiteto, contratei engenheiro, contratei os técnicos todos, projeto, tudo aprovado, e quando se chegou ao arranque da obra e se começou a fazer a demolição do que tinha sido demolido, foi o encarregado da obra, que é um senhor que tem a quarta classe, mas 40 anos de trabalho, que diz assim, tocam nessas paredes, ou ser arquiteto, tocam nessas paredes e a casa vem toda abaixo. E a obra depois, o arquiteto e o engenheiro ficaram a assistir, quem conduziu os trabalhos da obra foi ele. Ele é que sabia como é que sabia de fazer, tinha experiência. Não aprendeu na escola, os outros tinham andado na escola e não sabiam, não tinham experiência nessa área. Portanto, é um bocado difícil definir a qualificação em termos de qualificação académica ou em termos de certificação de que a pessoa tem o know-how, tem a bagagem, tem o conhecimento específico nestas áreas. Finalmente, e reportando-me à intervenção do Sr. Professor Walter Roça, da ICOMOS, eu achei excelente, achei uma intervenção excelente e vem de encontro àquilo que já há muito tempo, que é o nosso pensamento, e que é que efetivamente tudo o que mexe com o território deve assentar numa planificação que conste dos pratos e conste dos PDMs. E quando eu digo mexe com o território é porque o edificado está no território. Temos território urbano, território não urbano, temos centros históricos e, portanto, deve efetivamente ser incluído primordialmente nos PROTs, como plano mais geral, e depois nos PDMs, e dentro dos PDMs, nos planos de pormenor das zonas históricas, tudo o que tem a ver com políticas de regeneração e reabilitação urbana. E a partir daí, estão definidas essas regras, torna muito mais simples para as autarquias depois avançar com os processos concretos de recuperação e de regeneração do edifício A ou B, sendo certo que, como aqui foi dito pelo Sr. Professor Walter Rossi e continua a dizer, a meu ver, muito bem, tornaria muito mais eficaz a recuperação e a regeneração, no sentido próprio do termo, pelos particulares, pelos próprios proprietários, pelos pequenos e microempresários locais, mantendo o tecido vivo dessas zonas, em vez de criar, irei concluir, Sr. Presidente, em vez de criar grandes sociedades de reabilitação urbana, que para além de, pela experiência que temos nestes anos, serem de eficácia duvidosa, podem propiciar à sombra das mesmas o aparecimento de negócios ligados à área do imobiliário pouco claros, pouco transparentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Dou agora a palavra ao nosso colega Paulo Sá, Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados, da IGESPAR, da IGECORPA e ICOMOS, agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco e partilharem connosco as vossas opiniões sobre as duas propostas de lei apresentadas pelo Governo de Reabilitação Urbana e Arrendamento Urbano. Gostaria de começar por dizer, e para deixar clara a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão, que a discussão destes dois diplomas, do nosso ponto de vista, deve-se centrar numa questão principal, que é a garantia do direito à habitação, direito este que se encontra consagrado na Constituição da República Portuguesa e não pode ser posto em causa de forma alguma. É um facto facilmente verificável que as zonas antigas da generalidade das cidades e vilas portuguesas se encontram degradadas ou muito degradadas. Esta degradação radica essencialmente, em nossa opinião, numa política de solos que privilegiou a expansão urbana para as periferias, proporcionando à banca lucros especulativos assentes sobretudo nas mais-valias decorrentes da transformação do solo rural em solo urbano. Estas mais-valias não existiam, como é evidente, na mera modernização do tecido urbano já existente. este investimento da banca em novas urbanizações destinadas ao mercado de venda oferecia ainda os lucros ligados ao crédito à compra da casa bem maiores e continuados no tempo do que os juros possíveis serem cobrados pelos empréstimos em obras de recuperação de fogos já existentes. Hoje, o grande capital financeiro pretende mudar o seu paradigma de investimento no imobiliário, visto que o modelo assente no crescimento urbano para as periferias atingiu a saturação e o aproximou perigosamente do cenário da bolha imobiliária. A banca e os especuladores ligados ao imobiliário pretendem virar-se para os centros históricos e outras zonas centrais das cidades. Existe, pois, em nossa opinião, o risco de que a reabilitação urbana se possa vir a tornar um negócio imensamente lucrativo, em que a conservação, a proteção e a valorização do edificado antigo e do património histórico e arquitetónico assumam um papel secundário ou até mesmo, em algumas situações, irrelevante. Uma adequada intervenção nos centros urbanos, ditada apenas pelo interesse de obtenção do lucro, poderá traduzir-se em danos irreversíveis no património histórico-arquitetónico do país e nas zonas envolventes desse património. Acresce ainda que muitas empresas vocacionadas para a construção corrente poderão não estar preparadas para lidar com a especificidade da reabilitação de edifícios antigos e, já agora, muito menos com a conservação do património histórico-arquitetónico. Eu gostaria, a primeira questão a colocar a todos, era de ouvir a vossa opinião sobre estas questões que aqui abordei. Uma segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com as zonas antigas das cidades. Então, nós estamos frontalmente contra a ideia de que as zonas antigas das nossas cidades e vilas apenas podem ser recuperadas e reabilitadas para serem uma espécie de cotadas para os estratos da nossa sociedade mais endinheirados. O Sr. Professor Walter Rossa, na sua intervenção, representante da ICOMOS, falou até, utilizou a expressão até guetos de luxo, quando se referiu a um projeto de reabilitação, ou melhor, renovação, como referiu, no Centro Histórico da cidade do Porto. Nós somos totalmente contra que qualquer processo de reabilitação, recuperação, renovação dos nossos centros históricos, cidades e vilas portuguesas, possa ter como este objetivo expulsar estratos populacionais mais carenciados para dar lugar a estratos sociais mais endinheirados. A lei do arrendamento proposta pelo Governo, a proposta de lei número 38, que em rigor e em nossa opinião é uma lei do despejo, ameaça conduzir ao despejo sumário milhares ou mesmo dezenas de milhares de famílias, em particular aquelas que habitam os bairros antigos das cidades. Estamos a falar de cerca de 250 mil contratos de arrendamento anteriores a 1990, uma parte significativa dos quais nos centros históricos de Lisboa e do Porto. O diploma apresentado pelo Governo é um diploma que visa, essencialmente, operacionalizar as regras e procedimentos de despejo, tornando-o mais fácil e rápido, com o objetivo de transferir os cidadãos de estratos carenciados à população dos centros urbanos para periferias desqualificadas, libertando desse modo esses centros urbanos para o negócio imobiliário. Quero afirmar aqui que, em nossa opinião, do Partido Comunista Português, a cidade sempre foi e tem de continuar a ser um local privilegiado de ocupação interclassista, com fortíssima componente de estratos populares. Qualquer política de reabilitação urbana e arrendamento urbano tem que ter em conta este objetivo, ou seja, não pode permitir, ter como objetivo ou permitir que as populações tradicionais de bairros históricos, as nossas vilas e cidades, sejam expulsas dos seus bairros para darem lugares a novos bairros residenciais, como também já foi dito aqui, de plástico, mas que não têm qualquer ligação ao tecido urbano envolvente. E esta segunda questão, eu também gostava de ouvir a vossa opinião. E terminava deste modo. Muito obrigado, Paulo Sá. Meus caros amigos, ouviram as intervenções dos senhores deputados. Eu, só por uma questão de metodologia, se estivessem de acordo, seguíamos a mesma metodologia das intervenções iniciais. E sim, dava a palavra então aqui ao IGESPAR, ao arquiteto Duarte Ferreira. É, Hermínio Duarte Ferreira. Hermínio Duarte Ferreira. Tens aqui. Senhor arquiteto, tenha a bondade. Não consigo responder a todas as questões que eu coloquei aqui, mas respondo a uma, pelo menos, que acho que é e que foi levantada, que é as classificações penalizadoras de uma coisa, que de facto podia também ser abordado, não sei, neste decreto ou na revisão do decreto do património. De facto, atualmente passa-se uma. As classificações e o que havia de classificações que está a tentar agora resolver quase um bocado em catadupa de, e, portanto, respondendo ao decreto 309/2009, fazendo e resolvendo o que está classificado, ou que está em vias de classificação, e o que a mim, que estou há relativamente pouco tempo, estou há uns 7 ou 8 anos, no, eu sou do planeamento urbanístico, mas estou, e sou da Câmara de Lisboa, mas estou a trabalhar no IPAR e no IGESPAR, primeiro em Castelo Branco e depois aqui em Lisboa, portanto na ajuda, há cerca de 8 anos. E, portanto, uma coisa que se repara, não vou dizer que se classifica em demasia, mas às vezes classifica-se de uma forma leviana, e no estabelecimento de zonas especiais de proteção, às vezes elas são estabelecidas com critérios que não passam pelo, e que eu acho que devem ser revistas, que não passam pela defesa do próprio ou do património que está em causa, mas passa por aumentar, portanto, essa zona especial de proteção, às vezes para englobar outro património que o técnico que está a propor essas zonas de proteção, as zonas especiais de proteção, acha que também ficará defendido se for incluído nessas zonas de proteção. Quer dizer, isso às vezes é perverso, portanto, e provoca, portanto, dou como exemplo uma classificação de uma casa de arte nova em Ilhavo, e que a ZEP proposta é de tal maneira alargada que apanha quase metade de Ilhavo. Portanto, essas questões, e até para haver segurança na resposta ao que está aqui proposto neste decreto-lei, também poderia acompanhar essa revisão. Acho que sim, que o património deve ser ouvido nas zonas de proteção e nas questões dos monumentos, e o que não está aqui consignado, mas também se deve ser mais, como é que se diz, mais consensual e mais sensato no estabelecimento dessas zonas de proteção. No que diz respeito ao resto, acho que também este decreto-lei aplica-se mais aos grandes centros, às cidades grandes, aos grandes centros históricos, às cidades médias, e não se aplica, por exemplo, às vilas e às zonas rurais. Portanto, aplica-se de uma forma, vá lá, simplificada, mas não resolve um problema que não é equivocado, que é o problema da desertificação, que é o problema da atração de grandes massas de população para as cidades e para as zonas metropolitanas, sem ter em conta, portanto, isso passa por outros fenómenos, por outras questões, que é, por exemplo, o fenómeno do emprego e dos sítios onde é que é os locais de trabalho, e que aqui aborda mais do património em relação à forma física desse património e não à forma humana e social da ocupação do próprio património. Os centros históricos são envelhecidos, têm pessoas que vão envelhecendo, a maneira de os reabilitar para poder ter novas populações a utilizar é de facto modernizá-los e património que são do século XVIII, século XIX, século XX, que se hoje quer do século XXI, quando se quer eficiências energéticas, portanto, tudo isso tem que ser pensado consensualmente. Vou responder ainda mais coisas, se quiserem. Passo a palavra aqui. Então peço a palavra. A primeira coisa que gostaria de dizer é que realmente a quantidade de questões que nos foram colocadas e a abrangência dessas questões dariam origem, como devem imaginar, a teses sobre património. Parecem-me questões reais muito pertinentes e, no seu conjunto, demonstram que realmente estamos, da vossa parte, estamos no caminho certo e têm as questões certas. Eu sobre isso propunho, não sei se é possível, que nós depois nos possamos pronunciar por escrito. Se tivermos até acesso às vossas perguntas concretas, prestaríamos muito melhor serviço do que responder aqui um bocadinho quase de memória. A primeira questão que foi colocada, que de alguma forma o arquiteto Hermínio tentou responder parcialmente, se a classificação do património é uma penalização. Intervir em património é diferente de intervir em construção nova. Ou dizemos que é património e que é preciso ter algumas cautelas que não se tem no edifício, que não é património, que pode ser demolido integralmente ou quase totalmente e fazer tudo de novo. Porque, infelizmente, o nosso país, não só da parte da engenharia, mas principalmente das empresas de construção, ainda vivemos um bocadinho o paradigma do betão armado. não é? Durante muito tempo, o botão armado era a solução. Basta ver o otimismo com que se abordava o botão armado nos anos 30, 40, 50. Hoje, felizmente, parece-me que já estamos a ultrapassar esse paradigma, até pelas empresas de construção cada vez mais especializadas em património, até porque a própria evolução dos sistemas construtivos e dos materiais, paradoxalmente, vem dizer que há outros materiais, até tradicionais, que hoje já respondem tão bem ou melhor que o botão armado. As próprias estruturas de madeira, as madeiras lameladas, já têm preços, não pela matéria em priva em si, mas pela possibilidade de execução, montagem e obra, que conseguem contrabalançar com o botão armado. Eu não quero ultrapassar a minha competência, está aqui o seu engenheiro, poderá falar melhor aquilo, mas realmente quem tem património tem que perceber que há regras específicas e por isso também parece-me que a lei é muito assertiva nesse aspecto, que se tenta compensar com benefícios fiscais, com toda essa série de isenções, com facilidades, etc. Esse ónus que é ter o património, seja ele classificado per si, seja ele abrangido por proteções. Pegando uma questão que foi colocada no fim, sobre as isenções e os IMIs, recordo que até 2007 estavam isentos não só os imóveis classificados per si, como todo e qualquer edifício abrangido por uma zona protegida. Portanto, estou a lembrar do bairro Alto ou da Baixa Pombalina. Os centros históricos de Évora, de Angaruísmo, etc. Isso acabou e hoje só os edifícios classificados de per si é que estão classificados. Percebemos a lógica do país, a dificuldade de haver dinheiro, que centros históricos inteiros fiquem sem pagar, eu percebo como cidadão isso, mas como técnico de património acho que é altamente lesivo. Portanto, não sei se é possível voltarmos ao anterior quadro, não me compete a mim dizer isso, mas, por exemplo, toda e qualquer pessoa que tenha um edifício na Baixa Pombalina, que tem que cumprir critérios rigorosos de um plano pormenor de salvaguarda, ficou sem esse instrumento que permitia atenuar esse ónus ou esse encargo de ser uma empresa mais qualificada. Pronto, portanto, realmente, é preciso também que o cidadão se consciencialize que ter património é também é um bem, é uma mais-valia. Nós percebemos já que o património é uma das saídas do país, não é? Não só por questões ecológicas, de pegada ecológica, não destruímos mais território, não queimamos o nosso território, não fazemos mais dispersão urbana e periurbana, etc., como é importante da identidade do país e em termos de turismo, em termos de entradas de divisas, é fundamental. Parece-me que, felizmente, estamos todos neste cenário e a nossa presença aqui e a discussão que estamos aqui a ter é nesse sentido. Portanto, às vezes o património, e falo um bocadinho também diretamente sobre a minha casa, às vezes o facto de um imóvel estar abrangido por servidão patrimonial, quer como imóvel classificado, quer numa zona de proteção, numa zona de especial proteção, realmente também levanta dificuldades em quem quer intervir. Porque, para além do licenciamento camarário, têm que ser depois ouvidas as entidades da tutela. E recordo também, que parece-me que vai acabar, mas até este momento, desde o prazo de 2007 até agora, o património está dividido entre as direções regionais de cultura e o IGESPAR. Os direções regionais de cultura fazem um parecer instrutório, que é sancionado por um diretor-geral, que depois esse parecer muitas vezes é contrariado pelo IGESPAR. É extremamente difícil nós, como técnicos, trabalharmos nesse ambiente que se torna um bocadinho, às vezes, hostil. Mas reconheço que muitas vezes há uma certa arbitrariedade na análise dos projetos, muitas vezes por parte da Câmara, que há uma postura, por parte do IGESPAR poderá haver outra. É realmente complicado. Mas até nisso a lei, que estamos aqui a discutir a sua alteração, tinha realmente, a Lei 307, tinha realmente um mecanismo muito interessante, que era, então, para não haver discrecionalidade, vamos estudar as áreas, vamos fazer planos, por nós chamamos de outra coisa. Vamos pôr as entidades que tutelam as áreas a pôr-se de acordo, a estabelecermos regras. Ótimo! Para que acabar a discrecionalidade, para acabar com o grau de incerteza e que quem tem património ou quem quer comprar património saiba à partida o que é que pode ou não pode ser feito. E isso também clarifica até a parte comercial, porque eu quando vou comprar um prédio ou uma habitação, ainda sem nada só saber o que é que vou comprar, o que é que lá está, mas o que é que posso fazer. E, portanto, se eu clarificar de antemão o que é que posso fazer, o próprio preço comercial fica logo definido. Olha, isto é o que é, e preciso destas obras, tem este valor, tem esta área, e eu posso fazer isto. Isto é X e eu posso fazer Y. Portanto, essa clarificação, através de instrumentos que se calhar podem ser um bocadinho mais agilizados do que a atual figura do plano pormenor, que era realmente complexa, mas o facto das entidades consertarem a partir as regras sobre a intervenção é fundamental. Outra questão, que já foi aqui dada de alguma forma a resposta pelo Sr. Deputado do PCP, é que realmente, quando olhamos para os centros históricos, temos que perceber, e realmente começámos a perceber, que é uma luta muito desigual. Estamos a falar de centros históricos, de ruas apertadas, zonas muito inclinadas, com topografismo difícil, de difícil acesso, sem zona para que as crianças brinquem, que os idosos passeiem, e estão a competir com o quê? Com aquilo que foram as expansões urbanas desde os anos 70 e antes até, que era muito mais, é que as pessoas têm muito espaço, têm grandes logradores, podem ter a moradia dos seus sonhos, podem ter os automóveis estacionados à porta ou dentro de casa, é realmente uma luta muito desigual. E durante muito tempo investiu-se realmente na expansão urbana, os PDMs de primeira geração implicaram áreas brutais de expansão urbana, que hoje verificaram que não eram necessárias e totalmente desnecessárias, mesmo no sul do país, que foi realmente erros que se praticaram e que espero que se reconduzam. E, portanto, foi durante muito tempo uma luta muito desigual entre os pobres centros históricos, com todas estas dificuldades inerentes, com as zonas de expansão urbana, com construções novas, estão armados, com todas as condições de conforto, etc. Portanto, percebemos agora que há que reequilibrar as coisas, que se calhar as câmaras e o organismo central têm que realmente apoiar inequivocamente a aplicação dos centros históricos e a ajuda aos centros históricos, e também a Lei 307, mais uma vez, muito assertivamente, fala em operações de reabilitação urbana sistemáticas, portanto, não só edificar, mas o espaço público. E o Estado central, regional e local dá um exemplo, faz um esforço enorme de requalificação do espaço urbano. Acho isso absolutamente fundamental. Dá o exemplo. Portanto, eu, quer dizer, eu há bocadinho não tentei falar muito, agora tenho medo de me alongar em demasia. Portanto, realmente há que os organismos que tutelam as áreas classificadas e patrimonialmente entendem-se previamente estabelecerem regras básicas de intervenção para que quem quer intervir, quem quer operar, tenha as regras o mais claras possível. E nisso o IGESPAR tem um papel realmente fundamental de se articular com as câmaras municipais e com os outros organismos de previamente estabelecer as regras. Realmente as boas práticas que também foram postas aqui é realmente, tem que haver realmente boas práticas. Muitas das câmaras municipais já têm uns pequenos cadernos que se chamam precisamente boas práticas. Boas práticas porquê? Não é só para os engenheiros, os arquitetos, supostamente quem percebe o assunto, mas é para as próprias pequenas empresas de construção, para os empreiteiros perceberem que há regras básicas, simples, e que esses próprios cadernos de boas práticas explicam como é que se faz, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer. Acho isso fundamental e temos de continuar a insistir nesses pequenos cadernos de formação que são realmente muito importantes. Pois falava-se aqui realmente dos mecanismos de proteção, os planos de pormenores de salvaguarda, realmente o caminho é esse. Segurança sísmica, o Sr. Engenheiro Vítor Coelho já falou, e muito bem, sobre isso, a questão da relação sísmica. Mais uma vez, falo do botão armado. Não é? Todos nós temos consciência do que é introduzir uma estrutura de botão armado num edifício de alvenarias pobres ou de sistemas de madeira. Não é? Sistemas construtivos relativamente flexíveis e, de repente, pomos uma caixa de betão que é uma estrutura rígida. Portanto, assim que houver um sismo, vem tudo abaixo a partir desta estrutura de betão armado e a simplificação que me parece estar aqui dá aso a que desde que não se mexa na fachada, se introduzam estruturas de betão armado, o que é, do ponto de vista sísmico, um verdadeiro crime, para além das questões simbólicas e de qualidade da arquitetura e do valor da arquitetura. Porque a arquitetura não é só as fachadas, é o espaço, são os sistemas construtivos, é o património integrado dos azulejos, das cantarias, das pinturas, dos estucos, por aí fora. Novos clientes, novos arrendatários, efetivamente, temos que chamar novos clientes, novos arrendatários, nomeadamente os jovens, que é sempre o sonho de qualquer cidade, mesmo sabendo que tem uma série de contrariedades, nomeadamente, já falei aqui, os espaços para as crianças, os acessos, o automóvel e por aí fora. Portanto, a revitalização do centro urbano, para perceber que a revitalização do centro urbano tem que ser uma política integrada do território, não só do centro urbano. Uma Câmara Municipal, quando está a abrir novas frentes urbanas, quando está a permitir o periurbano, não estou a dizer que seja de todo indesejável, mas quando está a abrir novas frentes de construção, tem que perceber que está a contrariar a política do centro histórico, e, portanto, tudo isto tem que ser muitíssimo bem equilibrado. Falou-se aqui também de low cost, as intervenções minimalistas. Perfeito. O problema é que deixarmos chegar o património a um Estado, muitas vezes já não é possível, com pequenas simplificações, com pequenas intervenções, segurar. Quando se faz mesmo uma obra de reabilitação, nunca se faz um plano de manutenção. Como é que é o futuro? Qual é a manutenção do edifício? Isso está previsto? Qual é a periodicidade? As pinturas? A limpeza dos algeirosos? A limpeza das coberturas? Ninguém pensa nisso. Faz-se uma obra, é para todo sempre, ou a próxima geração que resolva. E, portanto, depois o património chega a um estado tal que já não há cá intervenções mínimas. Já não há obras de simples manutenção ou de conservação, não. A resposta é sempre, deita-se abaixo. Não é? E sabemos as práticas criminosas de se chegar a coberturas, abrir janelas, partir vidros para que os pombos entrem e por aí fora. Portanto, melhorias à atual legislação, isso é uma coisa um bocadinho mais, realmente, que podemos dar uma resposta por escrito e de uma forma mais concreta. O significado, os procedimentos de simplificação, também de alguma forma já refalei aqui. Bom, as questões realmente são tantas. Realmente, o Sr. Deputado Artur Rego, do CDE-PP, falou no diploma significado do afastamento do IGESPAR. Acho que isso é inequívoco, não é? Quando se diz que a área de reabilitação urbana pode ir para um instrumento próprio com o sancionamento do IRU, simplesmente, é dizer que, desde que o IRU esteja de acordo, a tutela do património não é ouvida, e depois não sei como é que isto se articula com a Lei 107/2001, não é? Que é a lei de bases que diz que realmente todas as intervenções em áreas classificadas ou nas respectivas zonas de proteção, a tutela tem que ser ouvida. Também acho que é inequivocamente, acho que é uma falha, e não estou aqui apenas a falar em termos corporativos do meu serviço, acho que é uma coisa que deve ser realmente verificada. O deferimento tácito. O deferimento tácito já existe. Toda e qualquer intervenção numa zona de proteção são 20 dias úteis, ou um mês. Toda e qualquer intervenção num imóvel classificado são 40 dias. E as próprias câmaras, quando nos mandam os ofícios, são muito simpáticas a dizer, meus amigos, se vocês não responderem de prazo legal, considerem a operação aprovada. Portanto, esses prazos já existem, e parece-me que 20 dias para uma zona de proteção parece-me que é um prazo razoável. Ainda por cima, porque tem que ir à direção regional e depois tem que vir ao IGESPAR. Pode ser que agora um novo organismo vai ser criado dentro de mês e meio e isso já não aconteça. Mas, portanto, esta questão das aprovações tácitas já de alguma forma existe. Se calhar depois as câmaras municipais é que não cumprem esses prazos, mas isso já não é uma coisa que me diga a respeito. Falou-se aqui na arqueologia. É muito ingrato para mim, que não sou arqueólogo e poderei até estar aqui a dizer questões que prejudicam os colegas da arqueologia, mas realmente há toda e qualquer intervenção em centros históricos, cada vez mais tem que ter uma intervenção arqueológica. As intervenções arqueológicas não se pautam pelo património classificado, pautam-se pelo historial da zona. Portanto, basta que haja um historial da zona que diz que aquela zona é sensível do ponto de vista arqueológico para que tenha que haver procedimentos de arqueologia. E o problema, efetivamente, quando se falou nisso, penso que os senhores deputados tocaram na ferida, é que realmente a intervenção do arqueólogo muitas vezes é muito morosa, porque a arqueologia tem os seus métodos, tem os seus sistemas de progressão, e atrás da morosidade vem um custo, que muitas vezes é também um custo muito significativo face ao custo total da obra e até face ao custo do projeto de engenharia e ao custo do projeto de arquitetura. Pronto, mas eu não quero alongar, é realmente um problema, e já está tentado atento a isso, tenta na medida do possível ser mais rigoroso nas zonas arqueologicamente muito importantes, em zonas históricas em que os edifícios sejam edifícios realmente antigos, antes do século XIX, mas é realmente uma questão delicada que deve ter também ser acompanhada por vós. A formação na arquitetura, quer dizer, não nomino todos os programas de arquitetura, mas realmente considero, isto é uma coisa a título pessoal, que a formação dos arquitetos ainda está um bocadinho no paradigma do movimento moderno. Movimento moderno, que é a época do apogeu do betão armado, da nova modernidade, da nova plasticidade, da ruptura das novas intervenções face ao centro histórico, e penso que ainda virá um bocadinho nesse paradigma. Se calhar estou a ser injusto para com alguns cursos, mas os arquitetos ainda vivem muito a sua formação na base do novo. É o arquiteto artista, infelizmente não é o arquiteto construtor. Poderá também ser feita alguma coisa nesse sentido, e até as próprias dificuldades que o ensino superior passa, porventura o número de arquitetos excessivo, pode levar a que alguns dos cursos, efetivamente, e parece-me que é uma questão estratégica também, apostem cada vez mais na reabilitação e não tanto na construção nova com os materiais contemporâneos do tanto na tecnologia. Pronto, sou tudo, fico por aqui e peço desculpa pela delonga. Bom, nós é que lhe agradecemos a sua exposição. O arquiteto Paulo Duarte, obviamente que se tiver essa disponibilidade, né, que aqui manifestou de forma escrita, nos transmitir algo mais do que aquela síntese que aqui tão bem fez, obviamente que nós ficamos agradecidos. É uma obrigação e um prazer. Muito, muito obrigado. E será um gosto receber os seus comentários. Senhor Engenheiro Vítor Coias, para as considerações que entender por convenientes, não é obrigado a responder a todas as perguntas. Tenha bom, de facto não era a minha intenção, nem seria possível responder a todas as perguntas. Eu selecionei aqui algumas que me parece que são mais relacionadas com a minha área, e enfim, é sobre elas que eu poderei dizer alguma coisa. Queria, no entanto, também disponibilizar-me para, junto aos senhores deputados, dar todos os esclarecimentos complementares que entenderem necessários e úteis para completar as respostas aos comentários que aqui vou fazer, E também, obviamente, também gostaria, enfim, sobre estas questões que considero mais importantes, de fazer chegar aos senhores deputados, por escrito, alguma explicação mais detalhada. Mas eu queria começar por situar aqui, dar aqui uma nota relacionada com o contexto em que surgem estas questões. Quer dizer, nós estamos a falar de sucessivas questões que são mais ou menos pontuais, mais ou menos abrangentes, mas interessa também pôr em evidência alguns aspectos relacionados com o contexto em que estas questões surgem. Esse contexto é muito complexo e eu queria referir apenas aqui um em relação ao qual eu sou mais sensível. No próximo mês vai haver uma outra audição, segundo estou informado, em que vão ser ouvidas as grandes associações empresariais do setor da construção. E eu queria justamente chamar a atenção para esse aspecto do contexto. Vai haver, se calhar, mais do que uma sessão em que vão ser ouvidas. Eu recebi inicialmente um convite que depois foi alterado, que dizia que se referia a uma dessas sessões. Bom, esse aspecto do contexto é extremamente importante e eu gostaria que os senhores deputados compreendessem um pouco a importância dessa devida importância a este aspecto. É que existe no nosso país uma influência muito grande do setor do imobiliário e da construção sobre os decisores, a todos os níveis. Desde a administração central até a administração local, existe, passando pela administração regional, existe uma grande influência do chamado, não tínhamos medo das palavras, do chamado lobby do imobiliário e da construção, ou, se quisermos simplificar, o lobby do betão, que luta por todos os meios possíveis e imagináveis que se vá buscar ao orçamento do Estado, aos diversos níveis, as verbas que justifiquem novos empreendimentos de construção que alimentem essa extraordinária fornalha que é o setor da construção e do imobiliário. Portanto, há esse contexto. E nesse contexto, há um esforço grande do lobby da construção e do imobiliário no sentido de se simplificarem as coisas o mais possível, se agilizarem as coisas o mais possível e se passar por cima de tudo dos direitos dos cidadãos, da salvaguarda do património, para conseguir arranjar mais lenha para a fornalha. E, portanto, interessa que esta vertente do contexto em que surgem estas questões seja posta em evidência. Porque ela depois dá origem a muitos dos problemas que foram aqui falados e muitas das questões que foram alvo das questões concretas postas pelos senhores deputados. Portanto, eu ia agora focar aqui meia dúzia destas questões. É claro que, à medida que vou respondendo, haverá outras que surgiram à frente que poderão aproveitar alguns dos elementos dessas respostas. A começar pela questão da responsabilização dos participantes, dos técnicos participantes. Foi uma questão colocada pelo Sr. Deputado Sérgio Proa. António Proa, peço desculpa. Tem a ver com se de facto existem mecanismos para criar as especializações necessárias para que os técnicos estejam habilitados a tomar essas decisões que já vimos que são vitais depois para o sucesso de todo o processo. Pois bem, existe essa possibilidade. E uma das recomendações que o GECORPA faz é que, através desta ou na sequência desta alteração da legislativa, se dê instruções ou se solicite às ordens profissionais, concretamente à Ordem dos Arquitetos e à Ordem dos Engenheiros, que criem especializações próprias para esta área. É essencial que se criem nestas duas ordens, pelo menos, e também agora na Ordem dos Engenheiros Técnicos, se criem especializações vocacionadas para a reabilitação do edificado, em particular o edificado antigo, e para a salvaguarda do património arquitetónico do país. É essencial que há imensas especializações, não nas ordens dos arquitetos, agora recentemente surgiu uma especialização na ordem dos arquitetos, mas na ordem dos engenheiros há 12 especializações e não há uma especialização tão importante como esta que estou a referir. Portanto, esta seria um mecanismo a criar as especializações e depois fazer verter para a legislação situações em que seja exigida essa especialização. porque de nada serve as ordens, nada serviria às ordens criarem as especializações e depois não haver nenhuma situação em que essa especialização fosse requerida. Depois, uma outra questão que foi referida também pelo Sr. Deputado António Proa foi a questão da garantia das boas práticas. Como é que se garante que as empresas que intervêm na reabilitação do edificado, em particular na reabilitação do edificado antigo, que não é a mesma coisa que reabilitar o edificado recente, há processos construtivos totalmente diferentes, antes do Betão Armado, cuja patente foi registrada em Portugal em 1896, e daí para cá veio ganhando cada vez mais importância, a ponto de hoje ser, digamos, o processo construtivo por excelência que recai a maior parte dos engenheiros. Mas há um grande parte do nosso edificado que é edificado antigo, construído em alvenaria e madeira. E esse edificado é hoje praticamente desconhecido dos engenheiros. Como é que então se garante que nessas intervenções se utilizem as boas práticas? O GECORPA propõe que isso seja conseguido, como já referi há pouco, através da exigência de qualificação dos agentes intervenientes. Das empresas, primeiro, e não só das empresas construtoras, também das empresas projetistas, das empresas que fazem as fiscalizações, das empresas que fazem a coordenação das empreitadas, que fazem a gestão das empreitadas, e também das empresas que se dedicam às inspeções e ensaios. O que acontece é que nas intervenções de reabilitação, uma das grandes diferenças em relação à construção nova é que a metodologia é um bocado parecida com a metodologia que se usa em saúde humana. Ninguém faz uma operação sem primeiro fazer um conjunto de exames que definam concretamente qual é que é o problema, para que não se caia na situação de abrir o paciente para ver se é do fígado e depois fechar, porque afinal não é do fígado e afinal é do baço, e acabar por matar o paciente. Nos edifícios antigos e também nos recentes, é necessário fazer um trabalho prévio de reconhecimento, de caracterização dos problemas apresentados pelo edifício, de diagnóstico dos problemas apresentados pelo edifício, para depois estabelecer qual é a estratégia de intervenção. E uma vez definida a estratégia de intervenção, passar à elaboração de um projeto compatível com essa estratégia e, finalmente, à execução e depois à monitorização, porque tal como acontece com a saúde humana, também a seguir a uma operação é preciso monitorizar o edifício para ver se a intervenção foi eficaz, se está a resultar, se é durável, etc. E recai-se nos aspectos associados com a manutenção dos edifícios. Portanto, para haver essa garantia de que são as boas práticas que são utilizadas, é necessário haver uma exigência de qualificação. E eu devo aqui anunciar que o GECORPA tem estado a trabalhar há vários anos no desenvolvimento de um sistema de qualificação justamente para esta área. E vou apresentar, o GECORPA vai apresentar brevemente, se possível já no próximo mês, um livro em que é feita a apresentação detalhada de como funciona um sistema de qualificação, que vai assegurar, ou que está em condições de assegurar, a qualificação das empresas destas quatro áreas de atividade. Não são só os empreiteiros, são as quatro áreas de atividade, e basear essa qualificação numa coisa muito importante, que é a qualificação das pessoas, dos operários e dos técnicos que estão nas empresas. Porque se atuar dessa maneira, consegue-se não só que as empresas sejam mais aptas a desenvolver estes trabalhos de reabilitação, que são normalmente mais sofisticados, mais complexos do que a construção nova, como também se contribui, como eu dizia há pouco, para a melhoria da qualificação em geral da população ativa, sendo que a construção é um dos principais utilizadores dessa população ativa. Portanto, a resposta é qualificação dos agentes. Outra questão que pôs o deputado António Pina é a questão da segurança sísmica, que já foi aqui referida. É uma questão que pode ser abordada também, não é preciso inventar nada, já existem estudos que permitem partir para o lançamento dessa avaliação, e começa por ser feita consiste em começar por fazer uma avaliação edifício a edifício, que pode ser primeiro feita em termos apenas visuais, olhando para o edifício, olhando para a constituição do edifício, fazer uma pré-qualificação desses edifícios em termos do seu desempenho sísmico previsível, e depois, se for caso disso, partir para avaliações mais aprofundadas. Eu penso que é possível, tal como acontece para o desempenho energético, ter uma qualificação dos edifícios da A, B, C, D até G, a princípio uma qualificação em termos qualitativos, mas se forem nos edifícios em que forem detectadas insuficiências graves nessa avaliação prévia, partir para uma avaliação mais aprofundada, utilizando a metodologia própria. Passando para as perguntas feitas pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão, os jovens e o mercado do arrendamento e o mercado da habitação, o arrendamento, na opinião do GECORPA, é a solução para as intervenções, é de resto uma forma de compatibilizar as intervenções nas zonas antigas das cidades com a boa prática em termos de respeito pela tipologia e pela constituição dos edifícios originais. Os jovens casais, os estudantes, etc., contentam-se com habitações de menos áreas e, portanto, é mais fácil enquadrar os requisitos dessa camada de potenciais arrendatários com as limitações do edificado antigo, em vez de estarem a esventrar os edifícios para fazer grandes áreas de construção nova no seu interior. Os novos mecanismos, enfim, eu encaro com alguma reserva estas intervenções low cost, porque podem ser demasiado superficiais, demasiado cosméticas e feitas por pessoas sem a adequada qualificação, portanto ponho aí algumas reservas. Passando para as perguntas feitas pelo Sr. Deputado Pedro Farmaus, em relação à melhoria da atual legislação, eu no texto que enviei refiro em pormenor alterações que podem ser feitas e que devem ser feitas se quiser que o enquadramento da reabilitação e da conservação do património seja adequado. E eu chamo a atenção apenas para um desses diplomas, que é o Decreto-Lei 555-99, 16 de dezembro, que define o regime jurídico de urbanização e edificação, para o qual remete estes diplomas legais novos, chamando a atenção que isto é um diploma de 1999, anterior ao pico da febre construtora que assolou o país, feito à medida para facilitar a construção nova, evocacionado para a construção nova. E, portanto, de tal maneira está desadequado que já foi objeto de uma série de remendos, já são alguns 10 ou 12 remendos que levou este diploma. E este diploma é fundamental, porque este diploma é que pode apontar, digamos, a forma de trabalhar em relação a estas questões relacionadas com a reabilitação do edificado antigo e a conservação do património. A segurança estrutural, como já referi, pode abordar-se através de uma classificação sistemática dos edifícios e, em relação à qualificação, enfim, não me vou repetir, já falei no projeto que o GECORPA tem e que vai apresentar brevemente, de um sistema de qualificação das empresas que se dedicam à reabilitação do edificado e à construção do património, sistema de qualificação esse que devia ser encarado pelo Código dos Contratos Públicos, que é uma outra peça legislativa que carece de revisão, no sentido de eliminar uma anomalia que me parece notória, que é o facto de se admitirem sistemas de qualificação para setores como o transporte, as comunicações, os serviços postais. Admitir-se que os concursos para esses sistemas sejam baseados na prévia qualificação das empresas, com base num sistema de qualificação pré-estabelecido, e que para a área do património arquitetónico não se exija nenhuma qualificação especial. Portanto, isso é, digamos, um contrassenso que não se compreende e que devia ser corrigido no Código dos Contratos Públicos. Quanto às questões postas pelo Sr. Deputado Artur Rego, em relação à segurança estrutural, Eu lembrava aqui um documento importante, que é uma recomendação desta Assembleia ao Governo, o ano passado, no sentido de ter em conta o risco sísmico nas intervenções de reabilitação. E, portanto, existe esse antecedente, na sequência de que o GECORPA e a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica têm, enfim, têm ajudado a pôr em evidência. A qualificação dos técnicos, Sr. Deputado Artur Rego referiu, eu penso que já respondi sumariamente. Finalmente, em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Sá, em relação às grandes operações imobiliárias, eu lembro aqui o falhanço que foram as mega empreitadas do tempo da presidência de Santana Lopes na Câmara Municipal de Lisboa, em que se lançaram mega empreitadas que foram adjudicadas a grandes empreiteiros, um bocado na linha de alimentar a fornalha do setor da construção. Empreitadas essas que depois, a maior parte delas ficaram a meio, porque os projetos estavam mal feitos. Há uma entrevista da responsável do Departamento de Obras Municipais no Diário de Notícias, aqui há uns anos atrás, em que ela explica em pormenor como funcionou, como falhou esse mecanismo. Projetos mal feitos, quantidades mal medidas, trabalhos mal avaliados, que deram origem a que os empreiteiros fizessem, os grandes empreiteiros, esgotassem aquelas verbas rapidamente, e quando esgotaram as verbas, fizeram as malas e foram-se embora e deixaram os edifícios como estavam, a meio. Portanto, digamos que isso é um exemplo dos resultados que se obtêm quando, em lugar de se entregarem estes trabalhos que são vocacionados, sobretudo, para PMEs altamente especializadas e altamente qualificadas, se entregam a empreiteiros generalistas, a grandes empreiteiros cujo fito é apenas o negócio e não o respeito pelo edificado. Finalmente, e para terminar, uma referência ao fenómeno que referiu o Sr. Deputado Paulo Sá, em inglês costuma-se dizer gentrification dos centros históricos, pode-se dizer em português, a elitização ou a gentrificação, e que de facto pode ser evitada, pode ser mitigada, se tentar manter nesses locais ou trazer para esses locais camadas de população jovem, a quem sirvam as tipologias mais limitadas das construções antigas. Finalmente, uma referência apenas à intervenção do Sr. Arquiteto Hermínio Duarte Ferreira, no que toca às aldeias históricas, às aldeias, às casas antigas. Proliferam por esse país empreendimentos novos, de construção nova, os famosos resorts, não é, que tentam atrair os reformados que vêm do estrangeiro, quando nós temos aldeias históricas, extremamente, onde está tudo já construído e onde podiam e deviam ser valorizadas, e temos as casas antigas. Já há uma associação portuguesa de casas antigas que estima em cerca de 10 mil o conjunto de casas antigas nobres espalhadas por esse país que carecem de valorização. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Dava agora Sr. Engenheiro Vítor Coias. Ficamos a aguardar a apresentação do vosso livro sobre as regras que também aqui parte descreveu e que de certeza que serão úteis para todos nós e para a sociedade em geral. E dava, para terminarmos a sessão, a palavra ao Sr. Professor Walter Roça, também para as considerações que entender por conveniente. Muito obrigado. Eu começava pelo fim, porque acho que às vezes há alguns mitos que se instalam nestas questões que depois criam bloqueios. E um é o da gentrificação. Eu penso que, de facto, existe, aliás, denunciei aquele caso no Porto, mas, infelizmente, não há pessoas ricas em Portugal suficientes para ocupar os centros históricos e as casas todas que há para reabilitar. E, portanto, eu acho que esse problema se vai resolver por si. E, portanto, vai ter que ser resolvido. E, a par com isto, uma outra questão que me parece que é importante, e não é que eu defenda, isto não tem a ver com nenhuma profissão de fé, tem a ver com a realidade concreta. A reabilitação ou é lucrativa ou ninguém faz. E, portanto, isso agora pode ser regulada e não escandalosamente lucrativa, que é uma coisa completamente diferente, não é? E, portanto, eu acho que sem o financiamento e sem o interesse financeiro nestas coisas, não há reabilitação. Nós o que temos que pôr é os agentes que têm esse capital ao serviço da reabilitação como ela deve ser feita. E, portanto, isto acho que é um dado importante. E a maior parte das questões, algumas delas, aliás, já respondidas e com os pontos de vista que nós partilhamos, eu acho que aqui, voltando um pouco à discussão da alteração à lei, eu acho que há aqui uma questão que é fundamental e que é mais uma vez uma questão de planeamento, e que é esta. É necessário fazer uma mudança profunda de paradigma, se ela for feita, ela envolve estas questões todas. Só que isso não se faz num ano, não se faz em três, leva 10 ou 15. Provavelmente leva uma geração. E o problema é como é que eu consigo estabelecer este objetivo, defini-lo, e depois como é que eu vou tomando medidas para resolver questões do imediato e depois, digamos, levar a fazer esta transformação. Por exemplo, as escolas de arquitetura, eu falo à vontade, sou professor numa escola de arquitetura. É verdade que, neste momento, na maior parte dos casos, eu diria, por exemplo, na minha, já se deram alguns passos interessantes na ideia de mudar esta mentalidade. Mas vai ser necessário muito tempo, porque os próprios professores que existem nas escolas de arquitetura, e que falam em arquitetura, falam nas de engenharia, nas escolas de engenharia não se ensina outra coisa senão calcular botão, praticamente, não é? Essas mudanças têm que ser feitas e, de certa maneira, são rebocadas pelo próprio mercado. Eu que sou, como devem calcular, um dos paladinos lá do meu conselho científico, o que eu digo é, nós ou invertemos ou estamos a formar desempregados. E, portanto, isto começa... quando nós estivermos a formar desempregados, deixamos de ter alunos, e quando deixarmos de ter alunos, ficamos verdadeiramente preocupados. E, portanto, eu acho que estas coisas são as tais mudanças que, de longo curso, mas que têm medidas imediatas. Portanto, tirando estas considerações gerais, o que eu penso é que esta mudança de paradigma passa por várias coisas. Por exemplo, municípios. Há pouco falava-se dos constrangimentos. Eu há pouco disse, há cerca de 70% dos PDMs estão em revisão. Se por utopia houvesse uma normativa que dissesse, e já há normas nesse sentido, mas eu digo absolutamente determinantes, que é, não há mais áreas de expansão, ponto final. Isto, eu sei o que estou a dizer, não é conveniente em todos os casos, mas apenas como exercício. Não há mais áreas de expansão. Qual é o fundamento disto? Nós temos áreas edificadas que cheguem para resolver todas as necessidades do país. Em Coimbra andou-se a fazer, a minha universidade andou a fazer planos de expansão, polos 2, polos não sei quantos e tal, e há os antigos colégios da Rua da Sofia, todos vazios, onde podiam ter sido metidas as faculdades e os edifícios novos. E ainda se queixam alguns serviços de ter havido quebras no financiamento e não se poder executar projetos em espaço novo, quando há, como nós sabemos, um excesso de áreas. O Governo, por exemplo, tem dezenas de milhares de metros quadrados de áreas de construção livres no terreiro do Paço. Largou-o. Está a pagar renda noutros edifícios. Portanto, o que eu quero dizer é que isto é uma mudança de paradigma. As pessoas nem se lembram de que há áreas construídas no país suficiente para resolver todos os problemas de falta de espaço que o país tem. E, portanto, isto é uma mudança de paradigma. Acontecendo isto, necessariamente o mercado das empresas, como acabamos de ouvir, dos técnicos, dos fiscais, todo este sistema se vai adaptar às condições de mercado. E, portanto, são as tais mudanças que têm que ser conduzidas. Por isso, a questão, esta mudança de paradigma, por exemplo, envolve a primeira pergunta do Sr. Deputado António Proa, que é uma pessoa que tem um edifício classificado sente-se penalizada. Eu não percebo porquê, ou melhor, não percebo porquê neste novo contexto. Porque, de facto, se a lógica que o país abraçar for a da qualificação dos centros, etc. Por exemplo, uma das questões que eu tenho quando participo em planos é porquê é que toda a gente quer aumentar a área de construção que já tem no edifício que tem. A pessoa tem a área de construção que tem aquele direito. Para além de mais, vive numa zona qualificada da cidade que será qualificada para essa operação de reabilitação urbana. Já tem uma mais-valia. É uma questão de, no plano do imobiliário, haver uma inversão dos valores. É evidente que isto tem a ver, nós não necessitamos apenas de estacionamento, necessitamos de elevadores, necessitamos de creches, necessitamos de equipamentos de proximidade, de lares de terceira idade, de supermercados. Quer dizer, é uma das coisas, como é que se mete uma média superfície numa zona histórica? É um problema para resolver. Difícil resolução? Não. Na Europa encontra-se em todo lado. Ainda há pouco tempo estive em Veneza, onde há supermercados metidos no meio da malha urbana da cidade. Portanto, estas questões são questões que, obviamente, como eu digo, resultam numa mudança de paradigma. Mas é isto que qualifica as áreas e faz com que as áreas centrais, e nós temos estado sempre a falar de áreas históricas, mas não necessariamente, há muito edificado, por exemplo, o património habitacional do Estado, que necessita de reabilitação urbana. Os bairros sociais precisam de ações de reabilitação urbana e não são ainda, na maior parte dos casos, património cultural. E, portanto, há estas questões que têm que ser encaradas. Portanto, mudança de paradigma. Eu, por exemplo, nesta linha, considero que, do ponto de vista dos incentivos fiscais, o quadro geral de incentivos é bastante satisfatório. As operações que eu acompanhei, algumas delas minhas, a casa de onde eu vivo, por exemplo, teve cerca de 17% do investimento global dessa habitação foi com incentivos fiscais. Portanto, não podemos dizer que o regime esteja por baixo. Eu acho que há um bocadinho esta ideia, sabe, sempre com a mão estendida. Eu, por exemplo, o incentivo em sede de IMI, isto é uma opinião absolutamente pessoal, não o considero tão importante como isso. Por exemplo, já em sede de IVA, o regime atual de IVA para operações de reabilitação urbana dá um desconto de 15%. 15% numa empreitada é muito dinheiro. Portanto, a dada altura começam-se a pôr questões de justiça em relação aos outros cidadãos e aos outros proprietários. E, portanto, que não estão... Portanto, eu esta questão acho que, apesar de tudo, como dizia o Sr. Engenheiro Vítor Coias, quer dizer, de repente há uma série de gente que está aqui para ir, digamos, ao bolo do Orçamento de Estado, dos Orçamentos Municipais e por aí fora, e, portanto, é preciso aqui algum equilíbrio. Portanto, eu acho que há aqui uma questão fundamental, é que temos de passar a considerar que um proprietário ou a propriedade dentro de áreas históricas é uma propriedade com mais-valia. E eu acho que só partindo desse princípio é que nós iniciamos operações de sucesso. E, portanto, é quase uma questão. Temos de passar a ser otimistas em relação a isto e não a considerar os donos dos palacetes no meio das cidades e dos quarteirões e das casas, como uns miseráveis que, de facto, no fundo têm um ativo interessante e que nós queremos, de certa maneira, incentivar. Bom, outra questão, a questão da política da habitação municipal. Alguns municípios têm já políticas de habitação, antigamente dizia-se a custos controlados, em reabilitação urbana. Não percebo porque é que não, isso não é uma medida. Eu diria que o Iru, se não tivesse o passado que tem, atuaria muito bem não financiando uma única habitação nova. Toda a habitação social, em minha opinião, devia ser toda feita em reabilitação urbana. Isso é que são boas práticas, é o Estado e os municípios a darem exemplos. Isto é uma medida legislativa extraordinariamente simples e, ainda por cima, sustentável e que evita e cria aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá disse muito bem, que é a manutenção da diversidade dentro do tecido urbano. De facto, dentro do tecido urbano tem de haver ricos, pobres, coxos, etc. E peço desculpa pela brincadeira, mas é necessário, a cidade é, por definição, essa diversidade e essa complexidade. Para não me alongar muito, estou só aqui a passar os olhos pelos apontamentos. Eu queria dizer que a questão do deferimento tácito para quem está do outro lado, como eu, que já tenho estado em elaboração de planos, etc., existe na lei, mas, e agora vamos à cultura dos agentes, que era uma questão que eu tinha abordado no ponto inicial, mas na maior parte dos casos não é ativada. Eu ouço imensas vezes, quando estamos com um plano por nota de reabilitação urbana à espera de um parecer de uma entidade, dizer, mas já esgotaram o prazo, e diz, mas nós não, os próprios municípios dizem, nós não vamos para o deferimento tácito, porque da próxima vez que precisarmos de qualquer coisa deles, eles temos à perna. E, portanto, há aqui uma cultura tipicamente portuguesa, e, portanto, o deferimento tácito, na maior parte dos casos, não funciona, não digo que já não tenha funcionado. A maior parte dos empreiteiros não se metem nesse número, peço desculpa, porque sabem que mais tarde ou mais cedo sofrem represálias. Portanto, nós o que temos é de, caminhando para aquilo que me parece central nesta proposta de lei, é que eu acho que esta proposta de lei, em vez de diversificar as formas entre documento próprio, plano pormenor de reabilitação urbana e aquela nova forma que eu há bocado explicava, que vai ser a que vai imperar, não há necessidade, com este novo regime, de haver áreas ou planos. Qualquer edifício com mais de 30 anos localizado, não sei onde, é automaticamente candidato a estes benefícios. Portanto, a partir do momento em que é isto, para que é que estamos a falar de áreas de reabilitação urbana e de planos pormenor de reabilitação urbana? Portanto, nós temos que clarificar, e eu acho que nesta discussão que vocês vão ter entre vocês, é o apelo que o ICOMES aqui vos deixa, vamos clarificar e criar um único sistema e ver em que é que ele falha. Porquê é que não há planos de reabilitação urbana? Porquê é que não há áreas? É porque há deferimentos tácitos e há prazos, mas depois as entidades não os cumprem, depois quem está do lado lá à espera, fica à espera porque não está para ultrapassar. Na realidade, a prática que eu tenho destes procedimentos é completamente diferente daquela que depois se vê na lei. Isto no terreno é completamente diferente. Portanto, por último, acho que temos de ativar políticas sistemáticas, consequentes e pensar, e há meios muito simples, de fazer com que estes procedimentos de aprovação de estratégias, no fundo é o que está para as áreas de reabilitação e para os PPRUs, podem ser extraordinariamente encurtados. Uma última questão é que, para além de haver um excesso de instrumentos que depois, no fundo, levam ao mais simples, e o mais simples é óbvio que é aquele que interessa aos lobbies do que o Sr. Engenheiro falou, é que depois há um excesso de intervenientes. Quer dizer, nós temos planos de salvaguarda que são geridos pelo IGESPAR e pela EISDGOTDU, temos estes instrumentos, os planos pormenor de reabilitação urbana que são regidos pela Direção-Geral do Ordenamento pela DGOTDU, temos instrumentos próprios que são regidos pelo IRU e que são, quer dizer, e os próprios incentivos financeiros, os PROVITAS, os RECRIAS, etc., todos esses sistemas, são geridos pelo IRU. Há uma enorme confusão passando um bocadinho o termo, litígio entre estas entidades. Portanto, esta guerra de competências, obviamente, que atrasa os procedimentos, e, portanto, eu acho muito positiva a intenção de simplificar e acelerar, e achamos todos, e há, de facto, uma série de características absolutamente meritórias nesta lei, há este enorme risco de cair numa espécie de anarquia no que diz respeito a este sistema, se o regime for aprovado tal qual como está. Mas eu depois faculto as notas com mais algumas edições e agradeço de novo o facto de nos terem permitido vir cá dar a nossa opinião. Muito obrigado. Eu é que agradeço também a todos e agora na última intervenção do professor Walter Rossa, eu espero que a sua experiência na recuperação do Centro Histórico de Évora penso que participou na recuperação... Não. Vila Real de Santo António, peço desculpa. Vila Real de Santo António, seja muito útil. Vila Real, seja muito útil. Falou nessa, eu devo dizer que, às vezes, para não ficar esse equívoco, o que nós fomos até um plano pormenor mas que não está em execução. O município seguiu outro caminho. Portanto, mas, a minha experiência é um bocadinho frustrada. Não chegou a dar para ver se era bom. Não sei se me estou a fazer entender. Mas o que eu lhe queria sintetizar era que. Foi a sua disponibilidade, a disponibilidade que o professor agora demonstrou. Eu pensei que era fruto dessa experiência. Não é de outras também. De outras experiências. Bom, mas seja qual for as experiências, o que interessa é que é resultado de experiências e de confronto da realidade com a administração. E isso é muito importante, penso que para toda a Comissão, ter acesso a essa disponibilidade que aqui demonstrou de fazer esse trabalho, que não lhe é exigido, mas como cidadão atento, demonstrou essa vontade de nos transmitir e que nós, obviamente, agradecemos. Faz parte do salário que me pagam como professor. Muito obrigado, professor. Meus caros colegas, agradecendo mais uma vez ao IGESPAR, ao GECORP e ao ICOMS e aos seus representantes aqui nesta sessão, terminávamos esta nossa reunião hoje, sendo que amanhã haverá reunião, mas será às 11 horas, não às 10 da manhã. Os serviços comunicarão a todos os deputados que a reunião passará para as 11 horas. Muito obrigado mais uma vez a todos. Jornal da Ecologia.